Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jonathan, como vocês já sabem. Tô gravando esse Teólogo de Quinta. Pelo nome vocês já sabem, né? É o podcast mais triste que eu gravo até hoje. Tô muito triste mesmo, de coração. Eu tava esperando. Eu ia esperar me acalmar mais pra gravar isso com mais calma. E eu nem queria gravar um episódio assim como esse, mas vocês que me conhecem, vocês que já me acompanham já há um tempo, sabem que eu sou muito transparente com vocês. Sou muito transparente nas minhas redes sociais. Eu sou muito transparente na minha vida como um todo. E dessa vez não vai ser diferente. Compartilhei muitas alegrias com vocês e também as tristezas. Eu acho que vocês estão aqui para me apoiar. E eu não quero render muito esse episódio, não quero gravar muito tempo, até porque você já deve ter percebido aí que não tá tendo edição esse episódio, ele tá sendo bruto. Exatamente por esse motivo que eu vou explicar agora, né? O notebook que eu tenho, o notebook que eu uso para fazer as edições desse podcast, ele queimou. Ele já estava ruim. A tela dele tava preta, não tava aparecendo nada. Eu tava usando ele na televisão com o cabo HDMI. Só que agora ele chegou no limite, agora ele não quer ligar mais. Ele até liga, porém ele não mantém ligado. Ele não continua ligado, logo ele desliga. E infelizmente, todos os Teólogos de Quinta que eu tinha gravado, que eu ia editar, que estavam nele, estão lá, estão presos, não tem como tirá-los. E as plataformas de abril, que já estavam todos gravados, a plataforma que eu gravei com a Elis Rocha, do Jornal do Acre, da TV Acre, do Jornal do Acre, com o Barolo, do Barolo Vídeos, que faz vídeo de São Paulo, podcast que eu gravei com o Diego, meu amigo, com o João Cassanho, que é meu ouvinte lá de Hong Kong. Eu gravei com eles quatro, que seria postado agora em abril. Infelizmente, estão presos lá, eu não posso tirar, não tem como tirar agora. Eu tô sem dinheiro no momento para mandar consertar o notebook e sem dinheiro para comprar outro também. Tô muito triste, gente, triste porque vocês sabem, né, principalmente meus amigos meus que gravam podcast também, que eu não ganho um real com isso, eu não ganho um real com podcast, eu não ganho um centavo, eu invisto tempo nisso, eu invisto dedicação nisso, isso pra mim é um trabalho. E perceber que tudo que você fez, o tempo que você marcou para gravar com os convidados, o tempo que você gastou editando cada podcast, fazendo tudo isso, foi por água abaixo. É muito triste, cara, triste mesmo. E é o preço que a gente paga, né? Por tecnologia é assim mesmo. E estou gravando esse episódio para explicar o que aconteceu, por não ter tido plataforma agora na terça-feira, e esse aí o podcast que eu gravei com a Ana Cássia, minha amiga, mas infelizmente não teve como sair. E eu tô triste, cara, triste mesmo. E vai ser assim agora, daqui pra frente. Eu vou gravar os Teólogos de Quinta, não vou desistir. Se isso é uma prova para eu passar, para testar, se eu ainda quero fazer isso, eu vou tirar 10 nessa prova, porque eu não vou desistir. Infelizmente, as plataformas não vai ter como sair até eu conseguir comprar um computador novo, então consertar o meu. Mas os Teólogos de Quinta vão sair sim. Eu vou fazer tudo pelo celular. Infelizmente, não vai ter edição. A abertura do Teólogo de Quinta não vai ter como sair aqui. Os cortes não vai ter como sair, vai ser tudo no bruto, do jeito que eu tô gravando aqui vai sair. Mas eu vou continuar com os Teólogos de Quinta e os textos na segunda-feira. Espero que vocês me compreendam e me ajudem nesse momento que eu Tá difícil, né? Eu tenho dois podcasts, se você não sabe. Eu tenho Plataforma, que é um pro meu programa de bate-papo, que vai ao ar às terças-feiras. E o Teólogo de Quinta, que é esse programa que eu faço em forma de monólogo, eu falando sozinho, que vai ao ar toda quinta-feira. Então, infelizmente, a plataforma vai ter que ser interrompido até eu conseguir meu notebook de volta para editá-lo. As coisas. E o Teólogo de Quinta eu vou fazer assim, sem edição. E vou fazer tudo pelo celular. E vai ser o jeito, né? Então é isso, galera. Só queria desabafar com vocês. Me perdoem, porque era pra eu ter agendado tudo, né? No momento que eu gravei e que eu editei, já era pra eu ter agendado. Mas eu não esperava isso, né? Então, perdão, perdão. E tamo junto. Abraço.